Autorizado alinhar e decolar, destino 0, vento 360 graus, 01 light. Alinha e decola da 10, voo 161. Uno 161, decolado aos 28. Chame controle Salvador, 120, décimo 8. 208, uma boa. Comente. Controle Salvador, eu vou no 161. Bom dia. Todo 4. Afirmativo. 3601, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Serra 0 por base. Eu peço 16, após segue com a porta do plano de voo. Rio de voo 360, saída São Bruno, Leda, Mótiva, decolada 10, primeira curva, direita, transponder 5472, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 288 com Recife, voo na 8, no ano, obrigado, bom dia. Mentira. Nível 360, São Bruno, Leda, Mótiva, decola da 10, curva direita, 5472, 1208, UTA 339. O Torres da 360 não pode cotejar? Sim, sim. Então, 360 da São para Serra Brava, Serra Papá, eu preciso 10 por base, eu preciso 16, nível 360. São Buledo, Leda Mótiva, curva direita para decolar, 5472, 1208. Chamará quando pronto, posição 7. 3601, o cotejamento foi correto, reporte pronto para o puxador de cancelamento. Porta 07. Reportará, sou 3601. Desculpa, 01, é o sono. P3309, P4. Agora sim. 3399, autorizado, Serra Bravo, Golfe Romeo, via Amper Zulu 10 até Taubaté, nível de voo 380, saída Sambo 1, Leda Mótiva, decola da 10, primeira curva, direita, transponda 5506, frequência do controle 120, décima 8. Autorizado, conforme já cotejado, depois do Luno 0, tanto para Voeca. Apeso Luno 0, 380, nível São Bruno, Leda Mote, 5506, 1208, nível 380, morada. 3399, está correto. Poste pronto para o pushback, acionamento no portão 02. Olha, professor. Salvador. Bom dia, aqui é o Washington Nero, Oscar November, Juliette. Informando o término do cheque do reboque. Estacionado na posição número 11, obrigado, bom dia. Oscar November, Juliette, ciente visual. Bom dia. Última em Recife, era 28, decimal 35, alterna 123, decimal 8. O 1161 no controle? Ah, o 1161. Confirma a mensagem novamente? Última para Recife, era 28, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, alterna 238, igual 1161, bom dia. Bom dia. Salvador, essa 3601, não consigo dar estacionamento na posição 07. Sou 3601, autorizado pushback, acionamento, porte pronto, táxi. Mostrará pista no 0. Via. Então foi agora, ele já foi embora? Ainda não. Falou, bom voo pra vocês aí, um abraço. Bom voo. Pushback acionamento, TAN 3399 na posição 02. TAN 3399, lá de 1 minuto para o push, a nave já vai iniciar o ataque. Obrigado, mano. Da 3601, nós temos 25 a bordo, 4 horas de terra, com 3601, no táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, e a parte 1 no táxi é Índia, reporte pronto, quando lá o ajuste no zero no centro. Sim, reportar pronto, via Índia, e a parte da 3601. 3399, coordene com a equipe do solo após a passagem do R2 da companhia, que segue em direção ao ponto de espera. Está autorizado para o pushback acionamento no portão 02, reporte pronto para o táxi. Ciência, após a passagem, autorizado a reportar o táxi da 3399. 190, pronto, 3601. 3601, autorizado ali, área decolar, pistola 0, vento variável 02 nós. Seu 3601 vai colar da 46, chame controle Salvador 120 decimal 8. 208, bom trabalho da 3601. Totalmente. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3601 cruza 1000 pés na São Bono. Seu 3601, bom dia, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 3620. Após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda Mótima. 360 após 2000, Leda, Leda Monte, passa 360. São 3399, confirma sua mente a autonomia? 4 horas. São 3399, segue via ainda até o ponto de espera da pista no 0, reporte pronto, ajuste no 0 no 5. 0 no 5, reporte na próxima, 3399. Mas quando eu sou concentrado em Sistema 3601? Ok, obrigado. Tem 3601, tem condições de voar bloco da presente? Afirmativo. Direto bloco, tem 3601. E através do bloco, intercepta a aerovia. Bloco? Através do bloco, intercepta... Confirme o... Poder soletrar, por gentileza? Atenção, bloco, seu interceptor ouvir que o senhor segue para São Paulo. Seria Bravo, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Sete, voando o bloco da presente e depois interceptor ouvir, está 3601. Autorizado, decolar. Pistão 0, vento 2.0 graus, 039. Deixa eu falar, estão 3399, 1.0. Decolado aos 5-1, Chame Controle Salvador, 120-248. 208, obrigado, Anais, tá? 3-3-1-9. Obrigado, Torres, grande colaboração. Finalmente, eu vou. Obrigado, meu irmão. Salvador, boa noite, está 3399. 3399, contato radar na decolagem sul para nível de voo 380. Após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda, Mativa. Após 2000 pés, direto Leda, Leda, Mativa, Direto bloco, Bravo, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. Direto bloco, 3399, obrigado. 399, após bloco, voa Mótiva. Mas bloco já é na aerovia de Mótiva. Bloco Mótiva, obrigado. Salvador, bom dia, 6079. Plano 3399, chame Recife, frequência 128.35, alterna 123.8. 12835, 1238, obrigado, bom dia, tá 3399. Nada, bom dia. No 961, no autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Pézulo 44, ponto seguro, Pé November 857, Mão Sul, nível de voo 360, saída Sambo 1, Leda, Tóquilo, decolador no zero, primeira curva, direita, transponder 5514, frequência do controle Salvador 120, decimal 8, informação em curso agora é a Foxtrot. Daniel, nível 360, Lupa Velo 44, Porto Seguro, Lupa Novembro 857, Monso. Eu com a saída Sanvo, Leda. Toclo. Tá, pistão no zero, com curva direita. Aciona 5504, controle 120, decimal 8, com 1961. 1961, cotejamento foi correto. Reporte pronto para o pushback, acionamento, portão 08. Reporte da. Salvador, voo 1229, chefe da ECO, boa noite, ou melhor, bom dia, autorização a São Paulo. Voo 1229, falando seu curso Foxtrot, bom dia, boa noite. Autorizado Serra Bravo, Serra Papá, via Pézulo 10, por base, Pézulo 16, persegue conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída Sambo 1, Leda Mótiva. Decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5515, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 360, nível aprovado, vai copiar a informação para vocês. Autorizado 360 São Paulo, Pézulo 10 por base, Pézulo 16, rota do plano. Saída São Luno, Leda, Ótima. Decola da 10 direita, forte, transponde 5515, controle 208, por 1229. 1229, o cotejamento foi correto, posto pronto para o pushback, selamento, portão 6 dúzia. É porta na 6 dúzia, quando pronto, obrigado. Salvador, bom dia, Oxené 6079. Oxené 6079, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via Pézulo 10 por base, Pézulo 16, pode seguir conforme rota do plano de voo. Nível de voo 360, saída Sambo 1, Leda Mótiva, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5512, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Aprovado para São Paulo, 360, salvo 1 na saída, Leda, transição Mótiva, segue pelo uniforme do Lu 10, com transição em Pubave, o transponder 5512, o controle opera em 1208. Controle Salvador, bom dia, voo 7490, informação ECO. 1. Alfa November, Vitor Oscar 1. Salvo 1. Salvo 1. Puxa 079, o cotejamento foi correto. Reporte pronto para puxar o acelamento no portão 1. 1. 1. 1. 1. Repórter. feedback, cancelamento, Golo 961, posição 08. Golo 961, autorizado, pushback, cancelamento, posição 08, reporte para outro táxi. Autorizado, reportar ataque, Golo 961. Gol 1229, prossiga. Tá pré-cheque. Supone aqui. Obrigado. Sou no 961, 52, 3 horas e 38, Guarulhos. Gol 961, no táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1, no táxi é Índia, reporte pronto no ponto de espera, o ajuste de altímetro 1 no 0, no 5. Autorizado o táxi, ponto de espera da 0, via parte 1, no Índia, reportará pronto no ponto de espera, no 961. 0, ponto 961. 1961 autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento local. 1229 autorizado para o inspecionamento no portão 612 e a resposta pronto para o ataque. Autorizado para o estacionamento é para o ataque. 1229. Chamada estabilizada, X-Ray Gol 7490. Rally, bom dia, 1961, passa 1800 pés. 1961, completo radar de decolagem, super para nível de voo 360. Após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda, Doc Lobo. 2000 pés, subindo 360, voando Leda, após Doc Lobo, 1961. está com 166 a bordo, alterna com 15, autonomia 4 horas e 25. Fono 229, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero via Pátio 1, táxi Índia, reposte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro no 0 no 5. Ajuste no 0 no 5, livre táxi de Pátio Índia, ponto 0 no 1, 0, reposta pronta no 229. Estabilizado. Agora a senhorita estabilizou o 7490. Completa o final do procedimento, torre 9895. 1895, bom dia. Bom dia. Plano 961 no Chamicentro Recife, na 28 decimal 35, alterna no 23 decimal 8. 28 decimal 35, alterna no 23 decimal 8, 961. 5. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Calmo, autorizado, pouso na 10, biquinho, 7490. Oi, Salvador, bom dia, Chané 6251. Oi, Chané 6251, bom dia. Prepare Sambo 1, transição ótima, aguarde cópia. Aqui, aguardando cópia na 6251. Torres Salvador, 6079, solicita o Infraero para retirar o Finger da aeronave, por gentileza. Gente, o Chiné 6079, queremos estar em contato com a Infraero, reporte pronto para o pushback. Reportará pronto para o pushback, 6079. 1229.0 da 10 pronto. Com 1229, visual com tráfego lateral. Afirmo. Com 1229, após o pouso do Boeing da companhia na pista 10, autorizado a alinhar e manter a pista 10. Manda na companhia na pista mostrada, livre alinhar e manter no 10, 1229. O Chané 6079, autorizado para o pushback acionamento, reporte pronto para o táxi. Iniciando a rota na taxa. Salvador, Azul Alfa XVI Uniforme, bom dia. Gol 7490 no solo 19. Vira à direita, segue via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa antes da Juliette, gol 7490. Azul Alfa, que se informe, bom dia. Azul Alfa 3, uniforme, reboque do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição 03. Posição número 4, informado. Gente, mantém a posição, aguarde para a início do reboque. Cliente, azul para o uniforme, aguarda. Voo 229 autorizado, decolar, pista no zero, vento, calma. Nível de decolagem, pista no zero, voo 229. Decolado os 21, chame controle Salvador 120 decimal 8. Salvador 208, 1229, boa noite. Bom dia. Juliette 079, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1, táxi Índia, quando pronto, torre. Novamente, o ajuste no 0 no 5. Nativo Pátio Índia, letra no 5, obrigado. 17490, fique atento ao bus da Avianca, taxiando no pátio principal. Após a passagem do mesmo, está autorizado Juliette para o portão 1-1. Por Avianca, Juliette para o 1-1, vou 7490. Puxa 9251, pronto, 4. Afirmativo. Puxa 9251, autorizado Serra Bravo, Golfe Romeu, via Amper Zulu 1-0 até Taubaté, nível de voo 360. Saída Sambo 1, Leda Motiva, decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder 5521, frequência do controle Salvador 120-8. Autorizado para Guarulhos, nível 360, pela Antônio Zulu 1-0 até Taubaté. Decola da pista 1-0, primeira curva, direita, na saída Sambo 1, transição Leda Motiva 5521 no transponder 120-8, controle. Puxa 9251, o controlamento correto, é reposto pronto para o puxo de acionamento no pátio 3. Chamaremos. Seu uniforme, copia? Azul, Alfa, seu uniforme, mantém a posição até a última volta. Gente, fio. Xené 079, autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 250 graus, 029. Decola,